Nordic anuncia jogo de tabuleiro de Darksiders, Rivers of Midgard, no Brasil, pela MeepleBR Jogos, e diversos Kickstarters. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do podcast Notícias do Jogatina BG, o JBG News ou Jogatina BG News. Siga seu coração, fala com você quiser, beleza? Bom, eu sou o Zabuzeta, vamos começando aqui a edição de número 48 e vamos aqui falar a respeito das notícias relacionadas do intervalo de 26 de outubro a 8 de novembro, isso mesmo. E antes da gente começar, vamos deixar alguns recadinhos básicos, né? Lembrando, esse podcast é possível graças a apoiadores incríveis lá na nossa campanha de financiamento contínuo, lá no PicPay, onde a gente tem que agradecer pessoas incríveis, como o caso do Jandir de Zorge, que é um dos nossos apoiadores. Muito obrigado de coração mesmo, Jandir, por acreditar no Jogatina BG. Falando a respeito do Jogatina BG em si, todas as redes sociais vão estar linkadas no post desse episódio. Além disso, vai estar linkado o nosso podcast número 67, lá do JBG Podcast, onde a gente fez mais uma edição do Board Lab, né, o nosso podcast de criação de jogos, e saiu um jogo muito legal, chamado Barata Voa. O Snake e eu criamos um jogo lá em 30 minutos, e eu recomendo fortemente vocês acompanharem aí no feed do podcast, beleza? Em relação a vídeos, nesse intervalo, surgiu mais uma setup, né, o vídeo que eu faço, uma live mensal que eu faço a respeito do nosso conteúdo que a gente faz ao longo de um mês, e eu faço essa prestação de contas pra vocês lá, com sorteio também pros nossos assinantes a partir de R$15 por mês, e também fiz mais uma live que talvez vai ser recorrente também, de resumos de notícias do mês de outubro. Então vai estar tudo linkado lá no youtube.com/jogatinabg. Se inscrevam, deixem o seu like, comentem, a gente agradece de coração mesmo. Outro recadinho aqui para acabar essa parte de recados é que temos a nossa loja parceira, a Bravo Jogos, e mês de novembro é o mês onde tem muitas promoções por conta do novembro Black Friday, enfim. E tá rolando várias promoções lá, inclusive promoções da Yellow Friday, da Paper Games. Tem jogos lá, a gente até fez um overview do Grand House Hotel e tá com um preço muito legal lá. Então entre lá em bravojogos.com.br e compre jogos da Paper Games e de outras editoras, certo? Então vamos lá pras nossas notícias. Começando as notícias, a gente começa com o mercado nacional. Eu acreditei que ia ter muito mais notícias, até porque muitas editoras foram para a Essen, e eu acredito que essas parcerias, essas negociações que os donos das editoras que tiveram em Essen vão apresentar lá no comecinho do ano, ou quem sabe lá no próximo Diversão Offline, que vai ser em São Paulo no primeiro semestre, beleza? Mas aqui uma editora que anunciou pro dia 10 de dezembro desse ano o lançamento oficial do jogo Xingu, que foi a MS Jogos. Eles fazem jogo sobre demanda, né? Então eles fazem uma quantidade limitada de cópias, né? Nesse caso serão 300 cópias e você já pode comprar na sua loja favorita, você pode também comprar diretamente lá com a editora, né? Xingu é o jogo de número 9, porque até onde eu sei os jogos da MS Jogos, eles são numerados, né? Pra você até fazer a coleçãozinha. Ele vai ser uma temática, interessante uma temática sobre a parte dos nativos aqui do Brasil, né? Então, achei meio legal isso. Ele aborda ali o final do século 19. Então, vai estar linkado aí pra vocês conhecerem mais informações a respeito do Xingu, do Marcos Macri, lá da MS Jogos. A próxima notícia que você parei aqui é que a MeepleBR, né, aproveitou o lançamento do Kickstarter do Rivers of Midgard pela editora lá de fora chamada Grey Fox Games, e ela anunciou que vai trazer o jogo aqui, então ela vai intermediar esse custo, vai ser um custo fixo que, por exemplo, já te garante que não vai ter imposto e tal, que a editora vai fazer em relação a Grey Fox Games, né? Então, se você tiver interesse em apoiar, você pode entrar no link, eu vou deixar aqui da MeepleBR Jogos, que ela fez lá e explica certinho o que vai acontecer em relação ao envio, né? O jogo, ele vai ser em português, né? Então vai ter uma edição em português por conta da edição da MeepleBR, né? Vai ter algumas versões retails que não vai ter o extra do Kickstarter, que vão ser vendidas depois que a versão de Kickstarter for entregue pros apoiadores. Então você pode entrar lá no post da fanpage da MeepleBR Jogos, que eles falaram sobre isso, né? Pra quem não sabe, o Rivers of Midgard, ele é um jogo de 2 a 4 jogadores. Ele tem mecânicas de alocação de trabalhadores, aí você vai colecionar componentes, você vai rolar dados e tal, com 40 minutos de partida. Então, se você tiver interesse, vou deixar linkado aí na descrição a página lá do Ludopedia do jogo, né? Se você quiser também entrar nesse link que eu deixei aí da MeepleBR Jogos, você pode entrar lá na campanha do Kickstarter do Rivers of Midgard, beleza? A próxima notícia aqui do cenário nacional não é necessariamente cenário que vai jogos que vão chegar aqui no Brasil, mas é brasileiro atuando lá fora. O designer brasileiro curitibano aqui, que é o Jorge Allan, fez mais uma parceria, né? Ele lançou lá fora pela Thunder Griff o Rolling Ranch, que a gente até anunciou aqui no podcast, e vai ter um novo jogo dele baseado baseada na série A Role Player, né, que é uma série lá de fora. E esse jogo, que foi anunciado pela editora Thunder Works Games pro ano que vem, foi o Cartographer A Role Player Tale. Ele vai ser um jogo com mecânica de papel e caneta, né, que você vai anotando nas suas tabelinhas ali no mapa, que atende de 2 a 99 jogadores. O Jordi Allan já fez alguns jogos assim, é tanto que um dos jogos dele virou o Rolling Ranch, né, que vai vir também pela Mandala no futuro aí. E ele vai ser um jogo que vai passar nessa região no norte desse universo do Role Player, né, onde você, a mando da rainha Gin Nax, você vai tentar controlar regiões, postos avançados e reduzir o avanço dos dragões. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o jogo em si, entra lá no link que eu vou deixar aí da página do Board Game Geek. A estimativa de tempo dele, só pra deixar aqui, de 20 a 40 minutos. E vai ter arte do Luiz Francisco e do Lucas Ribeiro. Olha aí que show! Aqui para as notícias do mercado mundial, a gente vai falar a respeito da editora Eagle Griffin Games. Ela anunciou via Twitter que em 2019 vai iniciar uma campanha, no primeiro semestre do ano que vem, vai iniciar uma campanha no Kickstarter para mais uma nova edição do Age of Steam, o jogo econômico lá lançado em 2002. E essa nova edição, ele vai ter arte refeita pelo Ian O'Toole. Cara, primeiro que depois que você conhece Galerist, conhece o Lisboa, se dá muito crédito pra esse cara, esse ilustrador, o Ian, porque as artes são bem maneiras. E algumas imagens que foram divulgadas lá no, na postagem no Twitter da editora, você vê a capa reformulada, você vê as outras coisas, eu achei bem legal. E quem sabe é uma oportunidade de alguma editora no Brasil trazer, né? Pelo menos, vamos intermediar um Kickstarter, vamos torcer aí que traga, porque jogo de trem tá precisando aqui no Brasil, hein? Só avisando. Precisa mais. Outra notícia aqui que não vai ter muita coisa pra falar, mas eu acho interessante de comentar, porque assim, todo mundo conhece a franquia Zombicide, uma das franquias mais populares que a gente tem no universo de board games. A gente sabe que a Communion Not, que é a editora, né, e ela, pra iniciar a franquia do Zombicide, ela se inspirou em muitas referências de cultura pop através de livros, filmes, jogos, de videogame, né, e um dos filmes, obviamente, que ela se inspirou até por conta de ser hordas de zumbi, e muitos filmes se aproveitaram dessa mesma fonte, que foi o filme do Jorge Romero, que é o A Noite dos Mortos Vivos, né? Que é um filme clássico e é um dos primeiros, talvez o mais importante filme que levanta essa questão de hordas de zumbi, né? E agora sim a notícia, vai ter uma versão do Zombicide com a temática própria, né? Uma licença própria do A Noite dos Mortos Vivos, ou For Living of the Living Dead. Ainda não se tem uma estimativa, mas para ano que vem vai ter mais informações aí, se vai ser versão Kickstarter, se vai ser versão direto pra loja lá no retail. A próxima notícia aqui que eu separei é que a editora Whiskey Kids, ela anunciou pro mês de fevereiro um jogo de destreza, precisamente de peteleco, chamado Star Trek Conflict in the Neutral Zone, né? E ele vai ser um jogo para 2 a 4 jogadores e que, através da mecânica de peteleco, né, de que você vai fazer ali, onde as naves são representadas por essas peças que você peteleca, elas vão buscar tentar parar nos locais onde vão ter recursos, elas vão tentar derrotar as facções adversárias, mas você tem que tomar cuidado porque vai ter asteroides no caminho, né? Então eu achei bem interessante proposta. Tem um jogo lançado aqui no Brasil que tem isso, que é bem interessante, que é o Flicken Up, que eu até fiz um vídeo aqui no canal do YouTube, do Jogatina BG, que também eu queria muito que viesse pro Brasil um jogo de peteleco que eu tenho muita vontade de conhecer, que é o Pit Car, né? Próxima notícia aqui que eu separei é a Stonemaier Games. Ela anunciou via newsletter, né? Você pode assinar a newsletter no link que eu vou deixar pra vocês. Essa newsletter do início de novembro, ela divulgou uma imagem sobre os jogos que estão em publicação, jogos que estão em trabalho, né, de desenvolvimento. Tem vários jogos lá que foram lançados, Mechas de Metal, My Hero Life, Between Two Castles of Mad King Ludwig, né, então são os jogos que estão no mercado, mas o que ela mostrou ali, normalmente ela mostra até os jogos que estão, que começam primeiro como a parte do design, depois da arte, desenvolvimento, vai pra parte de playtest, depois estuda a parte do modo solo, né, que já que é uma editora que se preocupa com essa parte do modo solo, depois define qual que vai ser o gráfico, o design gráfico e tal, e por primeiro semestre do ano que vem, tem um jogo aqui que só tem um codinome dele, né, que é o Peregrine. Ele vai vir pro primeiro quarto, na verdade eu falei semestre tá errado, mas o primeiro trimestre do ano que vem, esse jogo Peregrine, que é o codinome dele, né, o codinome dele, vai vir aí. O status dele, conforme essa tabelinha que eles mandaram aqui, ele já tá sendo despachado, então logo logo vai pra distribuição e de repente chega na parte do mercado, né. Além disso, pro segundo trimestre do ano que vem, tá previsto a primeira, não sei se é a primeira necessariamente, expansão do Euphoria, né, o jogo do Stegmaier, E atualmente ele tá já em desenvolvimento ali de pré-produção, né? Porque já, já finalizou a parte de design gráfico e vai na sequência lá da produção mesmo em si. Bem legal a forma que eles fazem, né? Tem outros jogos ali que estão previstos pra ainda esse ano de 2019, né? Que são dois ali que todos que eu vou falar aqui é codinome dele, né? Então é um nome ainda não oficial. Um deles é o Sand e o outro é o Clay pro ano que vem. Pro ano de 2020 tem dois jogos. Tem o Cape e o Wind. Então, mais informações eu vou deixar no link aí pra vocês, beleza? Pulando aqui pra última notícia desse mercado internacional, a editora de videogame, né, uma publisher, né, a THQ Nordic, ela anunciou pro ano de 2020, também já mais pra frente, uma versão de board game do jogo eletrônico Darksiders. Darksiders, pra quem não conhece, ele já é uma série. A THQ Nordic, ela é uma nova empresa que surgiu com essa franquia de videogame, porque antigamente quem fazia era só a THQ, aí ela faliu e vendeu os direitos pra várias pessoas, e uma das empresas que adquiriu o direito de vários jogos e inclusive do Darksiders, foi a THQ Nordic, que na real tá comprando muitas outras franquias, e a gente nem sabe se vai vingar vários jogos que estão comprando, né? Mas, pra quem não sabe, até fica a indicação, né? É um jogo que foi lançado na geração passada, quando eu falo geração passada, é PlayStation 3, Xbox 360 e no PC. Tem versões remasterizadas desses jogos pra você jogar no PS4, no Xbox One, e inclusive no PC. São jogos, assim, pra quem gosta de jogos de aventura, com exploração, estilo Zelda, Zelda tridimensional ali, como Ocarina of Time. Recomendo fortemente dar uma olhada no Darksiders, vive em promoção no Steam, pra quem tem no computador aí. E são jogos interessantes, são jogos sobre os Cavaleiros do Apocalipse, né, enquanto tem uma briga de demônios contra anjos, assim, e eles vão lá intermediar essas coisas. Acho bem legal a temática. Eu não sei necessariamente se o jogo vai tratar sobre os Cavaleiros em si, porque cada um dos jogos que dessa franquia no jogo eletrônico, eles abordam um dos Cavaleiros, né. O primeiro é o Guerra, depois vem a Morte, e agora tá vindo uma cavaleira, né, que é a Praga, eu acho que é Praga, não sei necessariamente, que tá pra sair aí no futuro, talvez no comecinho do ano que vem, que é o Darksiders 3, e vamos ver como vai ser esse jogo, talvez ele já pegue toda a ideia da, vamos supor, então seria 4 jogos eletrônicos, mas eles podem converter isso tudo num jogo de tabuleiro pra ter os 4 ali disputando entre eles, enquanto tá rolando toda a parte de eventos. Acho interessante aí, beleza? Vamos aqui pra Kickstarter. Isso mesmo, Kickstarter. São 3 destaques, mas eu vou passar uma notícia aqui bem triste, mas que todo mundo que puder, tiver a condição, pode ajudar. Olha só o que rolou. Durante a Spielwessen desse ano, né, que rolou ali no finalzinho de outubro, a Artipia Games, ela vendeu vários jogos lá durante os 3 ou 4 dias da feira, não sei necessariamente. E no último dia, o Caixa lá tava com todo o dinheiro dos 3 dias do evento que eles estavam cuidando das vendas que eles fizeram. E o Caixa foi abordado por duas pessoas que começou a falar com ele e veio um terceiro elemento e pegou todo o dinheiro que tava nesse caixa da Artipia Games lá no stand dela. Quando ele percebeu, era tarde demais, né? Mas o que eles estão fazendo aqui, eles iniciaram uma campanha no Kickstarter com várias promos que você pode ajudar. Você pode ajudar com $1 ou $10. Se você tem $10, você tem as promos, né, dos jogos ali do A Thief's Fortune, do Fields of Green, Kitchen Rush, Woosh, The Pursuit of Happiness, né? Então, são vários jogos aí que você pode ganhar promos dele, né? Que eu sei que pra muita gente que coleciona é interessante. E você ajuda a Artipia Games. Uma coisa interessante de falar a respeito da Artipia Games, que eles até colocaram no texto lá explicando a situação, que todo o inventário deles, a parte financeira, assim, foi roubada, né, nesse evento, e como eles são uma empresa independente, de família e tal, isso faz parte da sobrevivência da empresa. Então, se você quiser ajudar, vou deixar o link aí da campanha, faltam 7 dias pra encerrar, tá? Então, se você quiser ajudar com $1 ou $10 e ganhar as promos, entre lá no link que eu vou deixar aí na descrição, beleza? Vamos aqui pra primeiro Kickstarter que eu separei de fato aqui dos jogos que estão em desenvolvimento. O primeiro deles aqui é de 3 jogos pela Sierra Madre Games. São jogos do Phil Eklund, né? São jogos que vão ter novas edições ou novos jogos que vão abordar. Os jogos deles sempre tem essa camada de complexidade, né? Um deles é o Bills Origins. É a segunda edição, né? Ele é um jogo sobre o desenvolvimento da raça humana e tal. Ele faz toda a parte de você controlar áreas e tal. Então, eu achei bem interessante. O outro é o Pax Transhumanity, que é um jogo sobre o futuro, né? E é futuro não tão distante assim. E o Pax Porfiriana, que é um jogo sobre a Revolução Mexicana. Então, são jogos interessantes aí. A campanha, faltam 9 dias para encerrar aqui. Eles pediram 10 mil e atualmente está em 184 mil doletas arrecadadas. Por exemplo, se você quiser somente um dos jogos, o Pax Humanity está por $34. O Pax Porfiriana tá por 49 dólares e o Bills Orange está por 69 dólares, beleza? Então vai estar tudo linkado aí na descrição pra vocês acompanharem a campanha pela Sierra Madre Games. O próximo destaque que eu coloquei aqui é da editora Ares Games, e ela iniciou a campanha do Sword and Sorcery Ancient Chronicles. Ele é a segunda temporada da história já contada no jogo Sword and Sorcery Espíritos Imortais, que chegou aqui no Brasil pela Devir, e ele conta uma história, uma prequela, né? Uma história prévia do que aconteceu nesse jogo primeiro, né? Nesse primeiro jogo. E ele é um standalone, ele não é necessariamente uma expansão. Você pode jogar ele sozinho, mas você pode complementar ele com de outra caixa, né? Em relação à campanha, faltam 13 dias. Eles pediram 150 mil dólares, atualmente está em quase 300 mil arrecadados. É, o valor único do pledge é edição especial, né, edição Legendary Hero, de 120 dólares, mais o custo de envio. E por fim aqui, para encerrar, um jogo da Capstone Games em parceria com a Clay Ross. Esse jogo se chama Pipeline. Ele é um jogo econômico, foi desenvolvido pelo Ryan Courtney com as artes do Ian Otto. Esse jogo atende de 2 a 4 jogadores, né, é um jogo pesadinho ali, dura 2 horas. A campanha dele faltam 25 dias, eles pediram 20 mil dólares, atualmente está em 77 mil dólares arrecadados. A partir de 50 dólares mais o envio, né? Você pode ter essa versão do Kickstarter lá do jogo, beleza? E antes da gente encerrar aqui esse podcast, vamos pro cantinho dos eventos. Vários eventos vão rolar aí ao longo dos próximos dias, né? Principalmente no próximo final de semana. Vai rolar o 10º Board Brothers em Porto Alegre, no sábado, dia 10, certo? A partir de 14 horas, a 10ª edição de aniversário do Board Brothers, que eles fazem em várias cidades, não somente em Porto Alegre, eles fizeram em várias cidades próximas ali da capital gaúcha. Se você tá aí no Rio Grande do Sul, perto da capital, apareça lá no 10º Board Brothers. Outro evento que vai rolar no mesmo final de semana, só que no dia 11 de novembro, vai ser o 49º Guadalupe Peças Especial Conclave, que vai rolar no Rio de Janeiro, que rola dentro do shopping Jardim Guadalupe, lá na Praça de Alimentação. Entra lá, é participação gratuita, começa às 14 e vai até às 20 horas. E por fim, novamente lembrando que no dia 1º de dezembro vai correr a primeira edição do Engrenagem Lúdica na Livraria Cultura do Shopping Casa Parque, em Brasília, Distrito Federal, a partir de 14 horas. Informações, links na postagem, beleza? Chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast Notícias. Muito obrigado a todos que acompanharam. E lembrando, deixa nos comentários aí quais notícias que você deixou, que a gente deixou de comentar, que valeria a pena comentar aqui no podcast. Lembrando, se você gosta de notícias, a gente tem muitas coisas aqui pra vocês. Eu vou te dar uma boa notícia, porque a gente tem canal no Telegram, a gente tem vídeos. Aí eu participo lá com o Jack no Meeplemanix a cada 15 dias falando de notícias. Também tem o nosso canal aqui no Ludopedia. Então, se você gosta de notícia, a hora é essa. Todos os links vão estar na postagem. Eu vou ficar por aqui então. Abraços e até o próximo turno. Tchau!